F3, rapaz, ó. Sente aí, vai. Essa é a vibe, é o clima, hein. Sempre romântico, galanteador. Essa é minha forma, meu jeito de ser, hein. Não se confunda. Música é vida, não se esqueça disso, hein. Um olhar já bastou pra saber o que queria. Eu sopro na nuca dela e ela se arrepia. A história foi escrita, tá fácil de se envolver. Um beijo custa caro, pode nos comprometer. Duas vidas, o ideal, nós dois perante a lua. Tomando água de coco na Barra da Tijuca. Os play tão embaçando, querendo minha dama. Ela segue o instinto dela, é o vagabundo que ela ama. Eu aqui, largadão, sem procurar serviço. Ela lá de carrão, cheia de compromisso no rolê. Era foda, meu saldo era zero. Ela fortalecia sem queixa nem lero lero. Ei amor, nem esquenta, tô fazendo uns rap. Quando entrar meu cachê, te devolvo seu cash. Eu com cara de mal, ela desenhada, despertando inveja, passeando de mão dada. E se faltar o dinheiro, nós preenche com amor. E se faltar a comida, minha parte eu te dou. Só quero te proteger das malícias do mundo. Prometo não vai sofrer enquanto estivermos juntos. Tá aqui essa rosa que eu roubei pra você. Tá aqui essa carta só pra não me esquecer. Porque tá tão calada, nem escuto sua voz. Deixa o Marvin Gaye rolando que agora é nós. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Nossa história foi escrita e a gente se ama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Todo dia uma paixão reacende a chama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. A gente se identifica e os olhares se chama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Quando é pra ser a gente sabe, o coração não se engana. O amor é muito mais que dizer que ama. O amor vai além do que se faz na cama. Vagabundo, fique atento, cuide da sua dama. Momentos é o que ficam, faça boas lembranças. Os erros vão existir, pois ninguém é perfeito. Defeitos e qualidades que constroem um enredo. Aquele simples gesto se tornou inesquecível. Tipo, cê tá linda, hoje cê tá sem rímel. Elas gostam de carinho, de alguém pra conversar. Dos momentos que se foram, ou do que irão chegar. Elas gostam que reparem na unha e cabelo. Elas guardam seus mistérios, também seus segredos. Ela já se sentiu mal, já ficou magoada, mas encontrou alguém pra enxugar suas lágrimas. O amor é como planta, se regar ele cresce. Quando é sentimento puro, a gente nunca esquece. Não falo só pras damas e pros vagabundos. Eu falo pras mulheres e pros homens do mundo. Cultive o amor dentro do coração. Faça ser eterno enquanto dure a paixão. Olhe pra sua dama ou pro seu vagabundo. Se abrace e se beije e se esqueça de tudo. Acredita no amor, acredita no pra sempre. É tempo de ser feliz e viver o presente. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Nossa história foi escrita e a gente se ama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Todo dia uma paixão reacende a chama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. A gente se identifica e os olhares se chama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Quando é pra ser a gente sabe, o coração não se engana. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Nossa história foi escrita e a gente se ama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Todo dia uma paixão reacende a chama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. A gente se identifica e os olhares se chama. Eu sou o vagabundo dela, ela é minha dama. Quando é pra ser a gente sabe, o coração não se engana.